Alô? Alô? Tá ouvindo, mano? Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo, você que tava surdo, não tava falando nada, hein? Não, eu tava repetindo aqui. É, mas aqui não tava saindo alô, nada, alô. Não. Tá vindo de boa? O seu som tava meio estourado aqui pra mim. É, tem que ser alto. Você sabe colocar aí as pessoas na chamada ou não? Eu sim, já fiz isso, mas teve uma vez que você falou que você tinha que ligar pra salvar, não sei o quê. Não, salvar eu tô salvando aqui, mas agora você pode colocar na chamada aí, mano. Não, tá, eu faço isso. É que uma vez você falou que se outra pessoa chamasse os outros, ele não ia começar a salvar junto, só ia eu e você. Lembra que você falou isso uma vez? Tá, é verdade. Mas aí pode chamar os outros ou não? Pode, mas se quiser eu chamo aqui. É que eu lembro que você falou isso, então... Não, pode chamar, avisando. Pode colocar você. Acho que não dá nada, não. Tá, vou chamar aqui. Adicionar pessoas na chamada, né? Chamar. Calma, mano. Eu já falei por... O Jader. Cadê ele? Só o meu nome. Acho que tá chamando aqui. Selecionei o nome dos dois. Não apareceu nada aqui, né? Eu selecionei o nome dos dois aqui na lista, tal. Aí tá até ticado, apareceu o nome dos dois em cima. Tá esperando o quê, caramba? Permitir acesso. Não, calma aí. Botou o verde. Quer que eu faça? Foi. Apareceu, né? Apareceu, apareceu. Beijo, meu. Cadê os caras? E aí, pessoas? Alô. Aí, ó, o Jader tá aqui desde o início, olha só. What's up, guys? A beleira aí. Olha, tudo certo. Tá gravando com todo mundo, Sérgio? Sim, tá gravando com todo mundo, por quê? Não, a nossa dúvida que a gente tava falando agora, que aquela vez você falou que quando o outro chamava não gravava, lembra? Ah, tá gravando, só tomara que não dê merda de novo, né, cara? Mas, sei lá, a gente já gravou dois, então eu acho que tá funcionando, né, cara? Não sei, né? Agora não sei de mais nada, meu. Vai lá. Eu não sei de mais nada. É porque nos dois você que, tipo, que telefonou e agora eu adicionei. Ah, tanto faz, vambora. Uhum. Não, mas peraí, eu tenho uma dúvida antes, cara, meu. Eu quero ver como você vai fazer esse podcast, porque vai ser engraçado falar de pegadinha sem mostrar nenhuma pegadinha. Entendeu? Exato. Eu tô pensando nisso, sei lá, dois dias nisso, cara, mas beleza. Eu pensei nisso. Eu falei pra ele, pra gente se reunir uma hora antes e colocar os links aqui no chat das pegadinhas pra gente ter mais. Ele falou que ia entrar. É tipo vídeo comentário de pegadinha, mano. É DVD isso, cara? Não, né, mano? Não, o problema não é nem pra gente, é mais pra quem vai ouvir o bagulho. Não é? Você tá ferrado pra fazer esse post. Seria... Ainda bem que eu não sou o dono desse blog. Mas o problema não é pra gente. Eu falei pro Billy que se a gente mostrar um pro outro, a gente vai acabar falando sobre a pegadinha, vai explicar, e aí na hora de gravar já falou, tá ligado? Não, isso empobrece a explicação. Uhum. Que aí quem for ouvir vai ficar meio estranho, a explicação não vai ser suficiente. Mas pra gente aqui assistir ela agora, não. A gente até consegue, a gente sempre manda um pro outro e tal, quando quer mostrar, mas. Bom, vamos nessa, que se dane, vamos ver o que vai dar isso aqui. Acho que vai virar um outro podcast, mas vai lá, viu? Como assim? Apresenta aí. Ah, um outro assunto? É. Qual o assunto? Porque se não der certo, eu já mudo no tema na hora. Não, vamos de pegadinha. Seja o que for, a gente vai... Eu só ia ver um bagulho aqui. Só vou ver qual que é o número do Zonecast. Eu acho que é 6. Só vou conferir aqui no blog. Timoncast. Ué, foi. Vem no blog errado, calma aí. Eu sempre acho que o Arion tá correndo quando ele tá digitando no teclado dele. tô chegando em casa aqui correndo. Só tô abrindo aqui, ó. Tá carregando, não sei porque tá demorando. Ah, tá, foi. Só pra ver. Eu acho que é o 6, não tenho certeza. É o 6. Olá! Estamos de volta depois de tanto tempo! Agora estamos aqui num novo endereço, zonadozon.wix.com/blog. O nome ainda é Zona Zon, mas é Zona do Zon no endereço, não R na hora de acessar. Apesar que se você está ouvindo, você já acessou. E hoje eu estou com os mesmos caras de sempre. Apesar que estava muito sumido além de mim,